Eu acreditei muito mais no meu sonho, eu trabalhei muito mais no meu sonho e acabei deixando isso para trás. Nossa, bem. Londrina é uma das maiores cidades do Paraná. Aqui para os Estados Unidos. Em pleno mês de maio, em Londrina ainda não fez frio. Isso tudo aconteceu em Caraguatatuba. Foi como um castigo. Mas a situação real é muito pior. A cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, será a primeira do país a ser certificada pela ABNT como cidade inteligente. Cidade inteligente. E aquele pessoal que gostava muito de, assim, de fazer farra, jogar carnaval, se divertir, virar noite, eles falaram que eles iam dançar e pular em três igrejas de Santo Antônio. Aconteceu no Largo da Ordem, Curitiba. O centro histórico da capital virou praticamente um cenário de guerra. Foi uma experiência dolorosa, porém me fez crescer muito. Toda a experiência de exílio, de dor, de sofrimento até, ela nos faz crescer e vai nos preparando para aquilo que o futuro nos apresenta.